Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. O Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Antunes, o Jovem Nerd, e eu detesto dar entrevistas porque eu só falo besteira. Aqui é Carlos Voltor e a Kryptonita é verde. Aqui é Mário Abad, o Fanatic, e eu já botei minha cuequinha vermelha por cima do pijama. Aqui é Azaghal, o anão, e você que sabe não. E hoje vamos falar de Superman Returns! Sim, um mega boga filme de Bryan Singer chegou nas telas e é a hora do Nerdcast. Vamos falar também dos outros filmes, claro, Superman 1, 2 e aquelas coisas que chamam de Superman 3 e 4 que devemos esquecer. Mas nós não esquecemos! Vamos falar deles também. Muito bem, vamos diretamente para nossos e-mails, não perder tempo. Vamos lá! Canelada! Canelada! Muito bem, vamos ler nossos e-mails. Mas antes eu gostaria de falar que pedir para os nossos ouvintes para não mandarem e-mails gigantescos. Porque é muito legal, às vezes o Nerd se empolga, manda, explica várias coisas e tal, mas não dá para a gente ler e-mails muito grandes aqui, porque senão a gente deixa de ler outros. Então, você mande o seu e-mail mais sucinto, escreva pouquinho. Vai direto ao ponto que a gente é mais fácil de a gente ler aqui. Joaquim Pereira, 26 anos, Brasília, Distrito Federal. O velho nerd e fã de locomotivas como se isso pudesse existir. No Nerdcast de aquecimento para o novo filme do Superman, o Azaghal disse que correr mais rápido que uma locomotiva não é grande coisa. O jovem anão se equivocou. Segundo a Wikipédia, o recorde absoluto de velocidade de uma locomotiva a vapor foi obtido na Inglaterra. A locomotiva atingiu a velocidade de 203 km/h. Ligeiramente inclinado é 90 graus, né? Para uma locomotiva chegar a 200 km/h. Até eu, cara, num percurso ligeiramente inclinado como esse, chego a 200. Não deixa de ser uma velocidade considerável e olha que estamos lidando com locomotivas a vapor e não as diesel elétrico, diesel hidráulico, turbina de gás e elétricas. Com isso, respeite as locomotivas. Não. São veículos lentos, cara. Trem-bala é um veículo rápido, mas não é uma locomotiva, é um trem-bala. Evandro Louco, se isso é o nome, Porto Alegre, falando. Essa referência é sobre a Mulher Maravilha, se é a única mulher capaz de aguentar o Superman indo barrados no shopping, o filme do Kevin Smith, muito bom. Quando o Jason Lee fala pro amigo que só a Mulher Maravilha aguentaria, pois a Lois Lane ia ter suas trompas de falópio explodidas pelo, vamos dizer... Ápice do Superman. E aí depois ele encontra o Stan Lee, foi muito bom, ele encontra o Stan Lee no shopping e ele pergunta se o Rick consegue esticar qualquer parte do corpo e se o coisa é todo feito de pedra. Pergunta sempre relevante, né? Será que o coisa faz cocô de pedra? Não sei, acho que sim, né? Porque o coração dele é de pedra, acho que o sangue dele é de pedra. Vamos lá. Mas imaginar o coisa fazendo cocô é algo muito triste, cara. Não existe dignidade alguma em você ser o coisa, cara. Não existe. Porque imagina, se ele faz cocô e vai limpar a bunda, é o quê? Mangueirada de alta pressão, né, cara? Que é a única maneira de limpar pedra que eu conheço. É verdade. Marilisa Fernandes, 16 anos, Cosmópolis, ou Pequenópolis, em algum lugar do cosmos, segundo nós nerds supremos. Não vou voltar a ler os e-mails com aquelas vozes rápidas. Eu quero, o Jovem Nerd não. Não, mas é porque, olha só, a gente teve muitas reclamações, muitas pessoas gostam, muitas pessoas não gostam. As pessoas que gostam podem me ver sem. As pessoas que não gostam acham insuportável ver 10 minutos de mesa assim, então... Vocês veem, vocês percebem que aí aconteceu a transição de um site, que era simplesmente pra gente zoar, pra agora uma empresa. Mas a gente ligaria o foda-se se o nego não tá gostando e gravava mais rápido. Agora não, estamos num site político, vamos atender nossos ouvintes. Assim, Meu Deus do céu, não entendi nada de relações públicas. Não, eu entendo, relações não. Públicas é meu machado na cabeça dos meus inimigos. Olá, Marcelo. Falando em Machado, Marcelo JJ Machado, 32 anos, What are the odds? Campinas, SP. Aí ele mandou, olha, mais uma vez, ele mandou um e-mail gigante, não dá pra ler o e-mail todo, então eu vou pegar só um pedaço do e-mail dele, que já é grande. Oi, tchau. Ele falou sobre... Não, que a gente tava falando sobre os Klingons não terem testas rombudas na série original. E ele mandou o seguinte e-mail. Quando nos 40 anos de Star Trek, houve um episódio com a tripulação do Deep Space, onde eles eram obrigados a voltar no passado. Mais um caso, Azaghal bizarro, ele botou aqui. É. Mais um caso que eles voltam no passado. Pra conseguir, pra corrigir um erro que aconteceu no whatever, né? No espaço contínuo, etc. E aí eles voltam por um episódio da série clássica chamado Problemas aos Pingos, que é um dos mais adorados pelos fãs. E eles interagem com os personagens da série clássica usando aquela mesma tecnologia que eles usaram no Forrest Gump, sabe? Fizeram aquela mesma coisa, aquela uma brincadeira. E, obviamente, a tripulação da Deep Space Nine é obrigada a usar aquelas roupas, aqueles pijamas velhos, aqueles penteados dos anos 60. E... Mas fica mais complicado pro Worf, que é um Klingon e tem aquela testa avantajada, né? E ele tem que interagir com os Klingons da série antiga, que não tinham nada. Era só os caras bronzeados, corporais. Uhum. Mingo impiedoso. É... Mingo, só que ele é verde, né? Mas ele é praticamente um Klingon enjoado. O Klingon mareado. E aí o Worf, quando as pessoas perguntam, ele se limita a dizer: nós Klingons não discutimos isso com outras pessoas, sabe? Que ótimo. E aí, só que, isso é verdade, o Marcelo, isso acontece, esse episódio é muito bom. Só que o Carlos Voltor depois me confirmou aquilo que eu disse no Netcast, que na série Enterprise, que veio depois, eles acabam explicando que aquele negócio dos Klingons tinha sido uma doença genética, etc., que durou gerações, e eles se envergonhavam muito disso, e é por isso que o Worf teria dito: nós não discutimos isso com outras pessoas. Boring! David Excel ou Excel Oxione. Petrópolis. Oxione? Que nome? Né? Esquisito. David Excel Excel, se for no português, táxi tóxico Excel. Excel. Whatever. David, whatever. Petrópolis, Rio de Janeiro. O grito do chefe Apache não é Imechoc. Inukchuk. Ah, não é, cara. A pronúncia da tradução se aproxima de Irexá. Tá, a palavra original eu olhei na Wikipedia. Mas a pronúncia é inesquecível desse desenho tosco. Não, cara, a pronúncia é... Não é Imechoc. É Inechoc. Eu tenho certeza absoluta. Não é Irexá? Não. Não lembro. Irexá, Araxá, né? Só se for. É... Também não é trovão negro, e sim vulcão negro. Vale a pena lembrar do samurai, que ficava gritando: aí vai o samurai, e fazia um ciclone, ré. Deixa tá chato, caralho, eu vou parar de ler esse e-mail. Você, quando começa a se enrolar no que eles falam, você... Cara, olha só, os e-mails acima, os dois e-mails, foram muito bem escritos. Aí você chega num cara que diz aqui: por que diabos eu não sei, já que o uniforme é um trovão? Mas o nome original também é Black Vulcan. Whatever. É Jorge Cláudio Bucaleto, de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu com dois S's ou com cedilha? Já tá valendo dois S's, hein? Não, já está. Eu quis dizer um carro pra dois S's. Vai mudar pra dois S's? É por causa dos gringos, é turismo. Que ninguém consegue pronunciar Foz do Iguaçu. É porque esta língua é uma desgraça, cara. Você tem três letras que produzem o mesmo som, cara. Isso é uma palhaçada inacreditável, cara. A língua portuguesa é um monte de exceções com algumas regras. Sim mesmo, cara. É horrível. Bom, vamos lá. Provando novamente que eu sou um nerd... Fui ignorado em 3 e-mails. Coisa de nerd mesmo. É, essa risadinha não então. Estamos ignorando. Bom, e ele fala: na Era de Prata, o bordão do Super-Homem era mais rápido que uma bala, mais poderoso que uma locomotiva, capaz de soltar altos edifícios com somente um pulo. Não era mais rápido que uma locomotiva, etc. Então, nos desenhos dos irmãos Fleischer, na década de 40, eles colocaram mais rápido que um raio, mais forte que o bater das ondas. Olha só, cara, Capitão Planeta. mais poderoso que um furacão. Mas esse não vingou muito bem. Mais carinhoso que o coração, né, cara? Vai, planeta. Rodrigo, 28 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Adoro os Nerdcasts. Sempre ouço assim que sai. Ponto. Parabéns, sem acento, Azaghal. Você é muito engraçaralho. Bom, chega de babação, cambada de cueca. Estou lhe escrevendo para tentar comprovar uma teoria que é da identidade da portuguesa. Ela nada mais é que a esposa do nosso amigo Alotone. explica não, não. O nerd. Ao não escutar o Nerdcast 10 sobre tecnologia... Cara, esse e-mail eu já tinha lido e é impressionante. Prestem atenção. Onde estão presentes o Alotone, o Azaghal sem acento e também sem acento o Língua de Fimose Blue Hands, notei que por volta do minuto 2:30 há uma risada que parece estar um pouco perto do Alotone. Ao ouvir mais uma vez, notei que o timbre da risada misteriosa é parecido com o da portuguesa. Lembrem-se que o próprio Alexandre comentou certa vez que sua esposa estava em Portugal a trabalho. Ou seja, surgia aí a nossa querida personagem. Então, está lançado. Qual a verdadeira identidade da portuguesa? Será que acertei? Nerds. Não, não é a minha esposa. Cara, é assim, cara, eu vou revelar qual é a identidade da portuguesa. Não, Alexandre não. Otone. Que ridículo você. Tá bom, eu sei fazer aquela voz. Você faz. Louca da você portuguesa. Faz voz de portuguesa, você dança que nem o Rick Martin, que eu sei. Quer ficar calúnias do nada? O que, que eu fiz pra você? Vamos lá. Aí ele diz, parabéns, show de bola, vocês são campeões. Onde que eu deposito o dinheiro que vocês pediram? Vamos lá. Carlos Merigo do... Carlos Merigo. Cara, Carlos Merigo. Celebrity, internet celebrity. Não conheço. Do Brainstorm, brainstorm9.com.br. É um blog de publicidade muito bom, cara. Olha, ele pode, olha, de repente, trabalhar com o Jovem Nerd, vender nossa marca por aí, quem sabe? O Carlos Merigo, gosto muito do blog dele. Ele disse o seguinte... O Nerdcast não está mais funcionando via assinatura iTunes. O último que aparece é o 20, sobre viagens no tempo. Parem de jogar RPG e concedem, por favor. Agora, não foi só ele que mandou esse e-mail, vi outros e-mails falando, e a gente, nossa equipe técnica, vamos ver o que está acontecendo. Porque a nossa assinatura no iTunes era meio uma gambiarra. Porque como o iTunes não existe oficialmente no Brasil, a iTunes Megastore lá... A gente não tem como se inscrever lá para ter um podcast lá. Então a gente fez meio que uma gambiarra lá. Acho que talvez eles tenham cortado fora. A gente vai dar uma olhada. Eu já sei como é que a gente vai resolver esses problemas todos que a gente vem tendo com o Nerdcast. Que é parar de fazer esta merda. Porque isso é um trabalho do cacete só para ouvir reclamação, cara. Se eles gostam, eles reclamam que eles gostam. Bruno Mendes, cidade de Montes Claros, também Minas Gerais, os mineiros em peso, comendo pão de queijo aqui no Nerdcast. Vi um comentário que um ouvinte deu sobre o suposto novo tipo de nerd, os otakus. Que, pelo que vocês disseram, não sabiam o que era esse nome. A gente não sabe nada depois de Akira. Otakus da cultura japonesa são viciados. Pense em alguém que gosta muito de algo, não importa o que esse algo seja. Quando isso se torna obsessão, é um otaku. Ah. Mas o termo veio parar no Brasil e se tornou ícone de todos os nerds viciados em cultura japonesa. O que, na minha opinião, não é uma coisa ruim. A não ser que você seja um moleque de 12 anos que sai na rua tentando soltar kamehameha nos vizinhos. Kamehameha. Kamehameha. Isso, cultura. Otaku significa... Viciado. Então, junkie. É uma piada, né? Junkie. Junkie, cara. Vamos lá, para o último e-mail de Daniel Cruz, 22 anos, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Primeiramente, eu quero, como tudo bom nerd, deixar meus mais sinceros elogios ao trabalho de vocês. O jovemnerd.com.br é de longe a melhor referência para que os nerds realmente possam se definir como um grupo coeso no mundo devastado por malhação e rebeldes. Lambda, lambda, lambda. Pois bem, no Nerdcast dedicado ao azulão, Superman, vocês chegaram a questionar a origem da careca de Lex Luthor. Ah, fui eu que falei. Ainda isso. É irônico. Foi você, então. Ainda é irônico brincar que teria sido obra do super sopro do Super-Homem. Mas concluíram que seria o problema de calvície mesmo. Pasmem! Foi realmente um super sopro do herói que detonou a cabeleira ruiva. Eu sabia, cara! Eu já tinha falado isso! Na década de 60, quando Kal-El, ainda como Superboy, ajudava o Lex a construir um laboratório de Smallville, ele mandou um JPEG, uma imagem do quadrinho comprovando isso, que o Lex Luthor tava reclamando que ele deu um super sopro em vários químicos que caíram na cabeça dele e aí ele ficou careca. Muito bom, cara. Azaghal sempre com razão. Terminamos nossos e-mails. Vou passar alguns recados da equipe comercial do Jovem Nerd. Obrigado aos nerds que têm comprado no Submarino, porque estão ajudando o Alexandre a comprar paçoca todo dia. E continue comprando, mesmo que não tenha nada que interesse a vocês ali nos banners. Vocês cliquem e aí, de repente, vocês querem comprar algum livro sobre sodomia ou alguma coisa assim. Vocês cliquem lá e aí procurem depois, mas entrem através do Jovem Nerd. Qualquer coisa que você comprar no Submarino do Jovem Nerd já ajuda o Jovem Nerd. Você só compra. Quando você for comprar alguma coisa, você compra lá e já foi uma espécie de doação. E a outra coisa é que vocês já perceberam que está no ar o Jovem Nerd News, a nossa última, nosso último upgrade do site, e que é algo que nos consome até a morte. Então, vocês parem de ler os nossos sites arqui-inimigos sobre notícias e leiam só os nossos. Porque as nossas notícias sempre vão primeiro. Mas eu sou um cara amargurado e eu sou um cara que tem a rivalidade à flor da pele. Não precisa da pele. E todos. Vocês indiquem pros seus amigos, pares e etc. Miscelânea. Exatamente. O Jovem Nerd foi o primeiro site a mostrar os bonecos megaboga do Lost. Cara, o Jovem Nerd foi o primeiro site a mostrar muita coisa. E agora sobe a música, rapaz. Muito bem, esses foram os nossos e-mails. E eu sempre falo isso com a mesma entonação porque eu gravei uma vez só. Que ridículo. Mas Superman. Bom. Vamos falar de Richard Donner em 1978. Eu quero falar antes de mais nada, eu quero dar meu depoimento sobre todos os Supermans, falar desse Superman atual, dos antigos, em uma frase só. Eu prefiro Christopher Reeve. Mas o Christopher Reeve é o Christopher Reeve. Ele é o super-homem e o cara do filme 2 aí, do filme 4, 5, né? Whatever, Return. 5. Ele é o Giannettini fingindo ser o super-homem, cara. Caraca, eu pensei nisso, cara. Eu pensei que esse cara parece, maluco. O cara é o Giannettini. É o Giannicota, cara. Ele é igual. Pensei que ia entrar a Marília Gabriela no quarto, cara. Mas vamos voltar no tempo e vamos ao passado para os primeiros Superman. Falar do 1 e do 2 e depois passar pro 3 e 4 não vai ser uma coisa. Mas é, mas a gente teve que viver essa história, então temos que recontá-la. Vamos porque lá, o quarto então. A gente vai falar assim, é uma merda, e aí passa no Olá, como é que surgiu o Superman no cinema? É, eles decidiram fazer um filme aí. Opa, vamos fazer um filme pro cinema. Não, porque o Super-Homem já estava na mídia. Ele tinha um programa de rádio, ele tinha uma série de TV antigamente. Tinha desenhos animados. Teve peça na Broadway. Ah, é? Isso eu não sabia. Ele voava. Cantava e dançava. É uma tarefa para o Super-Homem mesmo, cara. Richard Donner no comando de transformar o Superman em um filme. E os caras não tinham noção de como eles iam fazer pro cara voar, né? Porque era um desafio na época, que eu lembro que eu vi no... Isso. Vocês sabiam que o Spielberg, ele foi cotado pra dirigir o Superman? Na época? É, o primeiro filme. Só que ele pediu muito dinheiro. Uh-huh. E aí os caras falaram, esse tal desse Spielberg, vamos esperar sair esse tubarão aí, se for uma a gente pega ele mais barato. Que é uma pena, né? O Super... Olha só, em todos os documentários sobre a história do cinema e qualquer coisa, qualquer trecho, filme, montagem que faça dos melhores filmes, tem sempre duas produções mega nerds que aparecem, que é o Super-Homem e o Star Wars. É verdade. Sempre. Senão, o Super-Homem virou um ícone no filme, né? É, eu já era um ícone e virou um ícone maior por causa do filme no cinema, né? E eu acho que a grande sacada do Super-Homem nesse primeiro filme é que eles não tentaram inventar tanto. Acho que eles estavam ainda meio que tateando sobre essa história do super-herói, aí não tinham tido aquelas ideias rebuscadas que eles costumam ter. Vamos fazer o máximo fiel possível. E é por isso que o filme funcionou, né? E uma outra coisa, eles pensaram muito no público infantil, então eles... Como eles queriam pegar as duas mechas de bilheteria, eles, um roteiro que, tipo assim, ele é um pouco infantilizado, né? Ele é um filme que era censura livre na época. Até esse último Super-Homem agora é 10 anos, eu acho, 12 anos. Aqui no Brasil ele é livre. Não, 10. É. Isso aqui em Minas Gerais, ele é livre. Ah, querido. Cidade pequena, maluco. Se não abrir censura livre, né, cara? Não vai ninguém. Mas o primeiro Super-Homem foi livre, entendeu? Então, quer dizer, eu tive até o prazer de vê-lo no cinema na época. E o filme encantou multidões, né? Porque eu não se esperava. Os efeitos especiais, o que hoje em dia parecem completamente assim, arcaicos, eles na época foram assim, iluminadores, sim, né? Realmente a gente achava que o cara voava, aquela coisa toda. Eles até... Eles ganharam um prêmio especial por isso, né? Isso, ganharam um prêmio especial. Eles até venderam o filme falando, você vai acreditar que um homem pode voar. Um homem pode voar. Isso antes deles desenvolverem as técnicas... Isso. Que fizeram o Superman voar. Eles, caras, caraca, como a gente vai fazer o cara voar? Os caras já estavam vendendo isso, né? E tiveram algumas ideias de Jericho, né? Tipo assim, né? Vamos botar o Robert Redford como Super-Homem. Não, cara, penso, é verdade. Esses filmes, todo grande clássico, ele tem a possibilidade enorme de ser uma merda inacreditável. Porque além de Warren Beatty e o Redford também foi chamado. Teve, cara, milhões de pessoas. Teve Schwarzenegger, cara, Sly, Nick Nolte. Não. E o melhor, e o melhor da lista, na minha opinião, que é o Charles Bronson, cara. Você imagina o Charles Bronson, cara? Já por natureza o cara é forte pra cacete, raspa aquele bigode, tá tudo bem, cara. Puxa uma Magnum gigantesca. Agora o melhor não é os candidatos a Super-Homem. O melhor foi o cara que foi cotado pra fazer o Joel. Jor-El. Que Joel? Jor-El. Dá licença, minha licença poética. Joel. Joel. Caminhoneiro. John Voight. Não! Foi cotado para fazer Jor-El, segundo vocês. Ai, meu Deus. Vou fazer mais uma vez uma defesa. O John Voight fez... Olha... Entendeu? Ganhou o Oscar, foi um cara que fez filmes, inclusive, alternativos, independentes. Ai, meu Deus. Pensarem nele não foi um absurdo naquela época. Ele não tinha virado um velho gagá ainda, mas, entendeu? Então... Não foi errado, agora... Marlon Brando ganhou 4 milhões pra aparecer em 10 minutos de filme. E ele deu a ideia que o S fosse o emblema da família. E sem motivo nenhum, porque emblema de família é o quê? Filha Kal-El, eu sou Jor-El, só se a mulher dele fosse Suzana. Agora eu vou te falar uma coisa, o nome da atriz é Suzana York, fez... Eu sou médio. Foi que fez a mãe do Kal-El, né? Agora deixa eu perguntar... Joel. Uma coisa... Joel. E Kal-El. Uma coisa... Cauê. Cauê, né? No sol da... No sol das Olimpíadas, Cauê. Olimpíadas não, que é Pan-Americanos, cadê lá? Mas aí, uma coisa que eu sempre tive dúvida, é essa estética de Krypton, de cristais, essas coisas, foi uma coisa estabelecida pelo filme? Ou já era... Pelo filme, realmente nos quadrinhos não tinham isso. Porque... Filme. Virou, os quadrinhos adotaram isso, né? Virou, porque o troço como era no Ártico, como é que eles iam construir uma fortaleza no Ártico, né, cara? Complicado, né? Não existia a ideia da Fortaleza da Solidão já nessa época? A Fortaleza já existia nos quadrinhos, né? Isso, nos quadrinhos, né? Mas então ela não era toda de cristal? Ela era não era toda de cristal. Inclusive, ela tinha uma porta, assim, que tinha uma chave imensa. O Super-Homem pegava essa chave e abria. Só ele tinha força de pegar aquela chave. A chave parecia o tamanho do Parastate Building, o tamanho da chave. Ele pegava aquela chave e abria a porta. Tem até um episódio dos Super Amigos que mostra essa chave. E vou te falar uma coisa, ele se garantia tanto que ele deixava a chave do lado da porta. Não estava debaixo do tapete, não. A chave do lado da porta. Agora, deixa eu perguntar um negócio. A opção de fingir que acrílico é cristal... Foi de propósito ou eles não tinham dinheiro mesmo? E outra pergunta que eu tenho, o Christopher Reeve nesse filme, ele já era conhecido de alguma forma ou ele era que nem o Janequim? Não era. Igual o Janequim, foi uma escolha imensa, botaram, como fizeram com esse agora também, e teve vários testes de pessoas que não eram conhecidas, uma pessoa de gente se inscrevendo pro papel e ele acabou vencendo, graças a Deus, e foi um grande super-homem. Pô, cara, eu vi uma cena... Olha, eu não vou dizer que é o melhor, não, porque a gente já tem que esperar o desenvolvimento dos próximos dois filmes do... Até então ele é o melhor, obviamente. Não tem como se dizer. Agora tem uma coisa interessante, que depois a gente vai falar mais tarde, é que também esse primeiro filme que foi feito, como ele foi uma coisa mais infantilizada e tudo mais, foi até melhor nesse caso pro Christopher Reeve, né? Ele acabou ganhando uma áurea assim, de um cara mais escoteiro, né? Um cara mais gente boa. Foi uma coisa mais light, né? Não tem toda a dramaturgia que tem esse último filme, entendeu? Ele ganha simpatia. Na hora, aquele sorriso todo, sei lá. É, então, isso foi ótimo, né? Houve uma motivação muito grande parte das crianças e tudo. Tirando o Super-Homem, né? O cara de azul, que qualquer um faz, na verdade, dá um sorriso, voa pra lá e pra cá e tá tudo certo, né? O Clark Kent dele é que é espetacular, cara. É, exatamente. Porque ele consegue mudar mesmo, assim. Esse cara que fez agora o novo filme, ele é bom também como Clark Kent, ele manda bem. Mas o Christopher Reeve é muito melhor, cara. Ele tem aquele negocinho de ficar toda hora segurando óculos e... Eu acho ele muito melhor como Christopher. Mas olha, eu não vejo por aí não, só porque as escolhas foram diferentes. Porque o Bryan Singer disse nesse último filme que ele não queria fazer aquilo. Porque ele queria fazer toda aquela dramaturgia que ele fez em volta do filme. Então, o ator, ele não, tipo assim, ele não criou. Quer dizer, ele criou, obviamente, a interpretação dele. Mas o Bryan Singer, ele foi mandado pelo diretor. Já o Hans Richardson, não, ele tinha que fazer um... Ele era de propósito atrapalhado, né? Uhum. Então, foram escolhas dos diretores. Até porque quando o ator tá começando, não é conhecido por nada, ele não tem como chegar pro diretor, não, eu vou fazer assim e acabou, entendeu? Não existe isso. Acho que foi o Marlon Brando que fez isso quando era jovem. Mas a galera, o resto, todo mundo tem que entrar no esquema. Então, isso foi uma escolha do Richard Donner, entendeu? Não foi uma escolha do Christopher Reeve. E agora, graças a Deus, o Christopher Reeve teve talento suficiente para fazer o que o Richard Donner pediu, né? Exatamente. Exato. O seguinte, eu acho interessante essa ideia do cristal, o lance da água, que até utilizar no último filme agora, porque como construir, né, uma fortaleza da solidão? Então o que acontece? Jogando aquele cristal com contato à água, houve toda aquela criação, isso foi uma sacada legal do roteiro. Porque isso, o que ele ia fazer? Ele ia chegar lá e sair construindo uma casa, de repente, entendeu? Então houve uma grande sacada no roteiro, tipo assim, se ele jogar o troço lá em contato com a água, ele vira aquilo tudo, se transforma, fosse uma cópia de Krypton, né? E vai ter acesso, assim, à tecnologia de Krypton, aquela coisa toda. Aí ele pôde conversar com o pai dele. Então foi uma coisa muito bem sacada pelo roteiro, que não tem nos quadrinhos. E o Marlon Brando, mais uma vez, né, diz que ele espalhava suas falas pelo set inteiro. Como sempre, assim, né? Pra decorar, whatever, né, cara? O cara tá aí tocando 4 milhões, né? Espalha todo negócio. Todo personagem que este puto toca, sem ser o último filme que ele fez antes de morrer. Mas todo personagem que ele toca, cara, é imortalizado. É, pois verdade, é. Verdade. E foi mesmo. O cara tocou o Poderoso Chefão, falou 3 linhas, foi, levou os tiros, sumiu, morreu. Todo mundo é lembrado no Poderoso Chefão. Mas o Marlon Brando é Poderoso Chefão. Você fala no filme, é, pum. Exatamente. E quando você fala em Super-Homem, logo vem a sua mente o Christopher Reeve, logicamente, e o Marlon Brando que apareceu 10 minutos no filme. E quando você pensa também, você sempre lembra o Dr. Moreau. Que horror! Aí eu não lembro disso não, cara. Horrível, meu Deus do céu. Era... Vocês têm que falar o Marlon Brando pelo que ele fez no passado, porque já no final de vida ele tava de saco cheio, só queria meter a mão no dinheiro. Agora, aquele cabelo de Valmor Chagas que ele tem com do Superman é dele mesmo, é perucão? Porque ele tem um belo tupete com 20... É, aquele é perucão. Você entendeu? É descendência, tanto que o Super-Homem também tem. Entendeu? Eu pego a rapaz, né? Eu pego a rapaz. Tá lá em todos os filmes, né? Inclusive nesse último. É interessante que ele caem na água, mexe o cabelo, tem vento, mas o rapaz sempre volta, né, pro mesmo lugar. É porque ele usou aquele gel do Quem Quer Ficar com o Mary. Ai, que horror! Deve ser, né? Porque é super potente, então o troço não desarma de maneira nenhuma, né? Mas se vocês repararem, no primeiro filme, eu falei isso no outro Nerdcast, e vou me repetir agora, o cabelo do Clark Kent é repartido por um lado e o do Super-Homem pro outro. Cara, não percebi. O disfarce é esse. Isso é essencial pro disfarce. Pô, falando em cabelo, tem uma boa aqui do Gene Hackman, que fez o Lex Luthor nos filmes antigos. Gene Hackman também, que é um ator forte, de papéis fortes e tudo mais, também fez um Lex Luthor bem abilolado a pedido do diretor do Richard Donner, que é muito bem feito também. Totalmente cômico, né? A musiquinha, isso. John Williams. Tan, taram, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. E aquele Outros, né? Yes, Mr. Luthor. Ele gritando é o melhor do filme. Ele só... Foi uma pena que ele não decidiu não chamar essa menina no filme novo de Senhorita Taskmaster. Marlene Perrinet, atriz francesa, né? Pois é, cara. Sabe quem foi cotado pra fazer a Senhorita Taskmaster no primeiro filme do Super-Homem? Quem? Judy Hall. Nossa. Quando ela era gostosa. É. Então, o cara chamaram o Gene Hackman. Até o Christopher Reeve escreveu no livro de biografia dele que ele uma vez perguntou pro Gene Hackman qual era a motivação dele pra fazer o Lex Luthor. E o Hackman respondeu: o quê? Além dos milhões de dólares? É, meu Deus. É ótimo ter talento, né? Ótimo. Não é, cara? Muito bom. Muito bom, né? Porque os caras precisavam de algum nome pra esse filme lançar, por isso que eles estavam correndo atrás do Marlon Brando e depois do Gene Hackman também, né? Porque ninguém era conhecido, né? E eles botaram alguns atores antigos interessantes. O pai dele na Fazenda, que faz o Jonathan Kent, é o Glenn Ford, né? Grande ator também, da época dos anos 40 e 50, fez Gilda e tudo mais. Ele foi botando esses ícones que tem muito a ver com o público americano, né? Uh-huh. Caras conhecidos do público americano, né? Pois é. Então, eu vi no make-off que o filme ele tava realmente ameaçado por essa falta de nomes, né? Que o estúdio tava... Tem que ter alguém famoso, tem que ter alguém famoso. E aí o cara conseguiu... Põe o Charles Bronson, põe o Charles Bronson, resolve! Os caras conseguiram convencer o Gene Hackman, cara. Eles não acreditaram. Meu Deus, o Gene Hackman vai ser o Lex Luthor. Excelente. E o Gene Hackman, nessa época, ele usava bigode. Então, ele já falou, olha, não vou ficar careca, fica... Tira isso da cabeça. Eles decidiram fazer aquela coisa das perucas, né? Fingir que ele usava várias perucas e tal. Aí o cara... Mas ele tinha um bigode que, porra, cara, não dá pra fazer o Lex Luthor de bigode, né, cara? Charles Bronson de Super-Homem de bigode. Português, né? Bigodado pra tudo que é lado. Aí eu disse que o Richard Donner ligou pra ele e falou assim... Ainda não tinha conhecido ele pessoalmente. Ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte... Eu tenho bigode. Se eu raspar o meu bigode, você raspa o seu bigode? Aí eu... O Hackman acabou, beleza, então. Aí chegou no primeiro dia lá de set, quando eles se conheceram, o Gene Hackman tava sem bigode e o Richard Donner tava de bigode. Aí ele falou assim, pô, tu não disse que ia raspar o seu bigode? Ah, então desculpa aí. Arrancou o bigode falso, entendeu? O Hackman se rendeu, né? Ah, muito bom, parabéns. Me fez raspar o bigode, filha da mãe. Mas então, cobrimos. Superman 1, o plano do Gene Hackman, do Lex Luthor era... De mandar um míssil nuclear na falha de San Andrés, né? E comprou, não sei como, ele comprou todas as terras desérticas ao lado da falha, e aí ele, obviamente, conta para o Super-Homem, na sua explosão de ego, né? Todo o plano para que o Super-Homem possa impedi-lo. E a senhorita Taskmaster, né, que fica com pena. Salva o Super-Homem para variar, né? Tira a kriptonita do pescoço dele e ele vai lá e salva a parte. Mas, na verdade, ele salva de uma maneira que o Lex Luthor nunca esperava, né? Porque ele, na verdade, não salva. Ele tem que... Não, é uma bomba cai, né? E ele só faz com que não aconteça. Exatamente, levanta a... Mas, e aí, né, ele volta no tempo... Uma coisa que eu sei, eu sempre achei o seguinte, a minha noção dele voltar no tempo, que ele girava a Terra ao contrário e o tempo voltava, e eu falava que absurdo isso, porque eu sempre gostei de ciência. Isso é impossível! O máximo que ele vai conseguir é matar toda a vida marinha na Terra ou alguma coisa assim, sabe? Mas aí alguém uma vez me deu uma luz, cara, ele não está fazendo a Terra girar ao contrário e por causa disso o tempo está voltando. Ele está voltando a ciência do tempo... E a Terra está girando ao contrário para representar isso visualmente, entendeu? Caramba, aí eu, ok, Deus. Então tá bom. Acho então... que nem o Chico não sabia disso. Eu também acho. Ah, gira a Terra ao contrário, o tempo volta, é isso aí mesmo. Com certeza. Bom, e aí o filme foi um grande sucesso, obviamente, né, aquela coisa toda. Uhum. E aí tivemos o segundo filme, né, A Aventura Continua, né? Que aí, você já repara bem, é um bom filme, mas já não é tão bom quanto o primeiro, né? Mas calma aí, o primeiro filme, tem que falar isso... Ele fez tanto sucesso que ele foi reencenado por coelhos em 30 segundos. Ai, meu Deus, os coelhos. Tá, depois a gente dá o link do site dos coelhos. É muito bom, é uma animaçãozinha. Eles conseguem fazer realmente o roteiro em 30 segundos. É impressionante. Né? Vou botar uma notícia no Jovem Nerd News com o link dos coelhos. Bom, e bom, aí o que acontece? Os caras não gostaram do Richard Donner, né, cara? De alguma forma, né? Porque eles meteram... Quando o filme estreou, foi um sucesso, demitiram o Richard Donner. Não, mas o Richard Donner, ele participou do segundo filme como mentor, né? Você sabe, né? Ele não foi diretor, ele foi mentor. Mas ele tava filmando ao mesmo tempo o segundo filme. Ele foi todo refilmado pelo outro diretor que foi contratado. Isso, o Richard Lester. Isso. Não é? Então, você viu que esse negócio de mudar o diretor no meio do caminho não dá certo. Você viu que o X-Men 3, e aí você viu que já há 20 anos atrás já aconteceu isso, né? Inclusive, Mário, você deve ter notado isso. Claramente uma mudança de motivo do primeiro para o segundo filme, que no início do primeiro filme aparecem os três criminosos, General Zod, isso. Né, sendo julgados e sendo atirados na Zona Fantasma. E isso. Quando eles são jogados no espaço, eles ficam lá grudados naquele espelhinho falando... Desculpe, eu me arrependo, por favor. No outro, vou me vingar de você. Isso, no segundo. Eles repetem a cena e eles mudam o motivo, porque, né, pra ter a vingança, né? Ah, eu vou. Lógica, né? Jorel, vou me vingar de você, exatamente. Agora, sabe o que eu acho legal, cara? Que tudo que atira em cripto cai aqui, né, cara? Ah, cara! É porque aqui é um depósito de lixo de Krypton, cara. O cara jogou aquela bomba no elevador lá, porra, explodiu, tava os caras ali voando perto e vieram aparecer. Não, aqui. E o melhor é que depois eles vêm lá na Fortaleza Solidão, o Jor-El falando... E eles foram atirados na Zona Fantasma. E somente uma explosão nuclear iria libertá-lo. Agora, o Jor-El... O pai do Super-Homem, ele teve um trabalho enorme não em construir aquela nave e mandar o filho, em gravar esses cristais, cara. É. Imaginar tudo o que ia acontecer, cara. Porque tem de tudo. Ah, se um não. dia você cair e tropeçar, você passa salompas e engessa o pé. E... Caraca! Pior que as gravações do Cid Moreira da Bíblia. Eu sempre interpretei isso como uma inteligência artificial. Como ele, tanto que ele conversava com o pai. Isso. A parada ele fazia perguntas. Isso. E é engraçado, né, que a gente fala, né? O problema de Krypton é desenvolver uma nave para a família inteira, não dá. Tem que ser só pro neném. E outra, vamos trabalhar no sistema de pouso, né, cara? É. Não tem como. Krypton, cara, olha, meu querido, trem de pouso não dá. Não deu tempo. Pá! Quando ele volta no filme novo agora também, olha, é uma plantação pro espaço. É, colheita do ano, um abraço, né, cara? É, e vou falar uma coisa que, quando a gente viu o segundo filme no cinema, todo mundo achou maravilhoso, bateu palma com a coisa toda. Agora, eu fico imaginando a mesma cena feita hoje em dia. Ele voando aquela bandeira dos Estados Unidos, botando na Casa Branca, cara. Da American ia, Way. Ia ser criticado pra caramba. Inclusive, Mário, ele trouxe direto da fábrica de cúpulas da Casa Branca. Prontinha, né, cara, o módulo. Não, hoje em dia não tem mais. E ele fala que o lema, como eu falei, o pior inimigo do Super-Homem são os roteiristas. Isso. Os piores inimigos. Então o Super-Homem sempre foi uma figura extremamente patriótica para os americanos, né? Tanto que a gente, né, botou nessa semana lá as propagandas na Segunda Guerra, o Super-Homem falando lá, "You can slap a Jap". Cara, isso é espetacular, cara. Você pode... era a figura do Super-Homem imprimindo cartazes na época da Segunda Guerra, falando, você pode esbofetear um Japa, né, cara? Mas compre... hoje em dia, cara. Então o Superman sempre carregou, né, nas cores do uniforme dele, ele sempre carregou. Ele era o Capitão América da DC, né? Sempre aí. Foi. Ele sempre carregou. Tanto que o lema dele era pela justiça, verdade e um meio de vida americano, né? No primeiro filme ele fala isso. E o Bryan Singer fez o favor de tirar essa ideia. Graças a Deus. Tanto que o editor fala isso, for justice, ele não fala The American Way. Né? É, ele fala. Ele ainda luta por verdade, justiça, todas essas coisas, né? Pra não mencionar, né? Agora, esse segundo filme eu revi há pouco tempo. E. Lá vai. É muito ruim, né, cara? Nossa! Nossa, que a gente infringiu a regra de nunca. Existe uma regra básica que a gente já falou aqui várias vezes, agora a gente vai falar com todas as letras, que é: nunca assista novamente um filme que antes dos seus 15 anos. Eu vou te falar uma coisa, eu tenha gostado. Eu revi um filme com meu filho, tem 10 anos, adorou, queria se jogar na janela e um caramba, tinha que segurar ele, ficou maluco. Porque no segundo filme tem aquelas porradarias de soco, né? Coisa que. Criança faz, gosta. Né? Eu também adorava. O terceiro acabou virando e não foi nem mais infantil, foi pra imbecil mesmo. Porque no segundo filme tem aquela cena clássica que os três vilões, né? O General Zod. E os outros dois, eu nunca lembro o nome. Comparsas. Eles assopram, né, a cidade. Eles acham que o Superman morreu, E aí vai todo mundo lá, ah, vamos lixar. E eles começam a soprar todo mundo. E essa é a cena mais galhofa que eu já vi na vida. Porque eles falam assim, os diretores do Brainstorm, beleza, a gente tem um sopro gigante, o que que pode ser soprado? Aí o cara, sorvete, na bola de sorvete na cara do outro. O cara falou no telefone, isso, falando com o telefone arrastado junto com ele. Né? O cara de guarda-chuva aberto sendo carregado. O cara do guarda-chuva é muito patinando. Bom, cara, porque não está chovendo. Pois é. Mas as crianças disso, que elas... pois é. Isso você falou, isso é da... O cara do patins, tem um cara patinando, estilo isso. Disco. De noite. Roller disco, sabe qual é? Roller disco. Não, tem uma das cenas também desse filme que pelo, foi bizarro quando ele tira o escudo do uniforme e vira aquela... A logomarca de papel celofane. Cara, aquilo é muito ruim, tipo, cara. O celofane joga nele. Não, quando, começa a ter milhões de poderes, né, cara? Poderes, né? Milhões de poderes. Poder de sumir. E telecinese, eles têm telecinese, os kryptonianos. Telecinese, poder de sumir, desaparecer. Mas essas invenções de poderes são demais, né, cara? Porque nessas capas de revistas também... Tem várias, cara, com poderes malucos, o Super-Homem falando: ah, meu super poder de tecer tapetes vai me salvar. Cara, é uma loucura, cara. Por analogia, era o cinto de utilidade do Batman. Ele tirava de tudo ali, né? Exatamente, o que precisasse, ele tinha um poder. E aí, inclusive, o que é interessante na história do segundo, que tem, né, é que ele revela a identidade dele pra Lois Lane. Isso. Ele renega os poderes. Exatamente. E manda bem nela. Fica com ela, vai ter sua, vamos dizer, lua de mel. Falar isso, cataratas do Niagra. Lá no quarto filme vai ter um porquê, né? Então tem que... Calma, relaxa no spoiler. O General Zod tá anarquizando a América, tipo... destruindo carros de policiais e batendo criancinhas. Ele bateu naquele policial que pega o Burt Reynolds, agarra-me de se fuderes, cara. Era o cara. Verdade. E aí ele chega na Casa Branca, o presidente está esperando o General Zod e tem um exército lá dentro de barricada, de saco de areia e bazuca no salão oval da Casa Branca, cara. Muito bom, cara. Muito bom. New Beyond Zod, entendeu? Ajoelhe em frente de Zod. Eu quero que você ajoelhe. Você ajoelhou tão rápido, você não pode ser o homem que controla essa nação. Que ridículo. Aí a coisa bem George Bush. Não, sou eu, sei lá o quê. Tipo assim, o que ele ia fazer? Enfrentar o General Zod ali, cara? Eu irei me ajoelhar, mas existe um homem pra se ajoelhar. Quem é este homem? Quem é este homem? Realmente o diálogo é muito imbecil, mas criança gosta disso, criança curte isso. Tipo, eu curtia demais, com certeza. Pra gente na aí, cara, você sabe quando você tem uma receita que você vai botando doce, tem uma hora que fica insuportável de comer? É o terceiro filme, cara. O Richard Pryor, tipo assim, abusou da coisa, né? O Richard Pryor, ele é um grande ator, um grande comediante, deve receber uma grana pra fazer esse filme também. Olha, faça um cara completamente imbecil, né? Ei, Maria, o cara dá pra ser o mestre dos computadores. Aí eles botam começa um cara numa fila de desemprego, e aí ele fala assim: olha, hoje em dia tá se mexendo muito no computador. Ah, então vou aprender isso. E o mestre dos computadores, cara! Mano, né, cara? Uma semana. Como assim, cara? Eu sei perfurar cartões mais rápido que todo mundo. E aí é horrível. A coisa assim que tem nesse filme é apresentada a criptonita vermelha no filme. É, a criptonita vermelha faz o Superman ficar maluco e tarado, segundo o Smallville. Ele fica andando pela rua com a barba por fazer. Mas esse é o primeiro sintoma que você tá indo pro caralho, bebendo, cara. Tomando tudo que é bebida. Aliás, o uniforme sujo, na verdade, mais ou menos nas cores desse uniforme, né? Porque era as cores vermelho mais escuro e tal, etc. Isso. E quando ele enfrenta o alter ego dele naquele filme. Olha, o ferro velho, que é inesquecível essa cena. Essa série é clássica. Isso vai acontecer em Homem-Aranha 3 ano que vem, hein? É verdade. Pior que é verdade. Ser imbecil assim, sou cara. Se for o ferro velho, eu vou gritar no cinema, cara. Eu vou ficar maluco. O Richard Pryor, ele ganhou 2 framboesas de ouro pelo Super-Homem 3, cara. Sério? Sério. Excelente, cara. E aí termina ele invadindo a fortaleza tecnológica dele, e aí parece mais um episódio de Star Trek, cara. Aí eu lembro, cara. Esse filme é verdade. Por tecnologia. Eu vi esse filme no cinema e o final é uma agonia, cara. Que... É, horrível. É sinistro aquele negócio. Deixa eu falar uma coisa, eles aproveitam pra botar nesse terceiro filme, né? O Smallville, né? A Lana Lang, né? Ela aparece. Ah, é. Mano, para. Quase que eu falamos, cara. E quando você não quer, assim, a gente fala, X-Men, a gente odeia a Tempestade. Então o Fisk e a Tempestade vai estudar na Inglaterra, sabe? É, claro. Com... É Luz Lane, né? Luz Lane, né? Que nem fizeram com a Brenda no Base no Baile. Ela foi estudar na Inglaterra. É, ela nem aparece, né, cara? E a Brenda, você sabe dela? Ela foi estudar na Inglaterra. Ah, beleza, aí. Passa o café. E aí os caras fizeram isso com a Lois Lane nesse filme, cara. E aí, Lois, tudo bem? É, tudo bem, tô saindo de férias. Some o filme inteiro. Só volta no final. Ele fica lá de romance com a Lana Lane. Pois é. Isso. E o quarto filme aconteceu o seguinte, né? Tipo assim, eles queriam que o Christopher voltasse pro quarto filme, que o terceiro filme, com todos os problemas, ainda deu uma grana. Pra tu ver, hein? Ainda deu uma graninha. Mas peraí, o terceiro filme, ele foi produzido pelo mesmo estúdio do primeiro e do segundo ou não? Porque Sim. Teve uma mudança de estúdio. Foi no quarto? É o quarto. Era no quarto. Era o quarto. Dupla famosa, o Golan Globo. Você sabe muito bem disso quando você vai ver o box do DVD que saiu aqui no Brasil. Não que só tem o Super-Homem 1, 2 e 3. É verdade. Eles queriam que o Super-Homem voltasse pra fazer mais um filme. Tinha dado dinheiro, o terceiro. O Super-Homem não queria voltar. Então foi o seguinte... Se você voltar, você pode fazer o roteiro do filme. Aí o Christopher Reeve se imaginou, tipo assim, não, eu sou o super-homem, então eu vou fazer um super roteiro, entendeu? E aí, meu amigo, foi aquela desgraça que a gente cara, viu, quer dizer, né? Que o roteiro do quarto filme é do Christopher Reeve? É a história dele. Caraca, cara. Esse filme é tão tosco que ele é a mesma cena de voo o filme inteiro, porque eles não tinham dinheiro pra fazer. Que foi feito para aqueles caras da Golan Globus, que aqui no Brasil saiu com América Vídeo, que era Braddock 1, 2, 3, que estilo de Chuck Norris. Ah, bons tempos, hein? Era essa galera. Né? Canon Group, lembra? Canon Group, entendeu? Eu lembro. O legal do filme, você tem o seguinte, qual é a história? O Lex Luthor volta o Gene Hackman também, como Lex Luthor, que não tinha no terceiro. Mas o Gene Hackman, né, cara, ele... Puta, tu tá pagando, cara, ele tá fazendo... O cara deve fazer 12 filmes por ano, cara. Aí ele falou... nem o Oates voltou, cara. Botaram um garoto que era um sobrinho dele, cara, pra ajudar ele. Meu Deus. Nem o Oates quis voltar, cara. E ele começa primeiro jogando todas as bombas nucleares no sol, né? Não, cara. O filme começa com o Lex Luthor roubando o fio de cabelo do Super-Homem que estava no museu. Segurando uma bola que pesava uma tonelada, sei lá. É, isso. Ele cortou não sei como, né? Cabelo. Comprou um alicate cortou o fio, de criptonita dele. ele corta o metal que tá segurando, ele leva com um pedaço de metal, né? Aí, Jovem Nerd. Ele está na simplicidade das coisas. Tu ia ficar aqui no idiota tentando cortar o fio de cabelo, cadeia. Ele faz uma mistura genética na qual ele precisaria colocar junto uma bomba atômica. Uhum. Como não? E ele coloca uma bomba atômica. O Super-Homem está fazendo sua caminhada da paz, recolhendo todas as bombas atômicas do mundo. Uhum. E até acho que o nome do filme é Super-Homem 4, Busca da Paz. Busca da paz. Isso. Né? Ele recolhe todas as bombas atômicas. Christopher Reeve está de parabéns mesmo, né, cara? Aí no meio dessas bombas atômicas tá lá o produto lá que o Lex Luthor fez com o cabelo dele, genético. Isso. E quando o Super-Homem arremessa essas bombas atômicas no sol, surge um Super-Homem ativado por sol. É o He-Man, né, cara? Ativado por sol. Era o He-Man. Então, se ele ficar na sombra, ele apaga. De unhas pintadas, cara. He-Man. Isso. Parecia que é pro Galaguei aqui, cara. O Galaguei aqui do Rio de Janeiro, cara. E eles brigam e aí é um fracasso. Agora, devia ter uma mensagem da Terra, né? Quando o Super-Homem joga todas as bombas no sol, gritando: obrigado, Super-Homem, por destruir a galáxia. Pelo amor de Deus. Não chega tanto. É, cara, mas se você jogar todas as bombas nucleares, cara, no sol, alguma merda forte acontece, cara. Deixa eu te falar uma coisa. A pior coisa que tem a briga deles na Lua, cara, que aí os estão brigando na Lua, e cai a bandeirinha americana do aquele primeiro puta homem. Merda. Quando ele levanta a bandeira americana e põe no lugar, cara. Aí vem um cara, joga a bandeira, aí cai ele, aí mostra a bandeira caindo assim em cima dele e tudo mais. Ah, que beleza. Você sabe que o Super-Homem fica ferido, né, cara? Porque o cara passa as unhas, cara, na garganta isso. Do Super-Homem. Puta merda, cara. É muito unhada, ruim. Briga de unhada. Parece briga de gay, né, cara? Unhadinha, entendeu? Mais uma vez, não. Christopher Reeve está de parabéns, cara. Isso passa na cabeça dele, cara. E então agora vamos falar do quinto filme. Superman Returns. Sim. Returns. Vamos falar rapidamente da novela para esse filme ser criado? Dá tempo? A gente tem tempo? Ou então leiam, aproveitem e leiam a matéria que eu botei. É mais fácil, né? Você pode, o máximo é falar só que o do custo real do filme, batido com o custo de todas as produções anteriores. As ideias que tiveram para fazer Super-Homem, os diretores que entraram para fazer, os atores que pensaram, meu Deus do céu, cara, era um pior do que o outro. Né? Vamos listar aí, rapidamente. Diretores. Os diretores tem vários, né? Primeiro foi o Tim Burton, né? É, o Tim Burton foi o primeiro. E o roteiro dele, o Super-Homem ia ter uma roupa preta. Como é que era essa história? Uma roupa preta, fazer o Nicolas Cage calvo. Que ele ia se mudar pra gota. Pedro. Se botar um cabelo, a peruca não vai ser assim mesmo. Falei, beleza. Pedro, e aí tinha uma trama louca de Super-Homem ser um plano de Krypton, não tinha? Teve o conspiração. Achei legal que o Kevin Smith, né, que é um nerd de carteirinha, é um cara que ligado a quadrinhos, foi proibido de escrever esse roteiro. Quando ele pegou o argumento e viu, ele deu gargalhadas homéricas. Falou na cara, cara, isso aqui é horrível. Quando a gente vai pagar, você fala, ok, então tudo bem, se estão pagando, eu vou escrever, mas isso aqui é horrível, não vai dar certo. Aí ele recebeu o dinheiro, fez, escreveu, não deu certo, não foi avante, e o Warner, enquanto isso, está gastando dinheiro. Está gastando dinheiro. Isso, todo esse pessoal que via era fechado com um tipo de contato de pré-produção e começava a fazer alguma coisa e era pago o salário. J.J. Abrams, nosso amigo aí do Missão Impossível e do Lost, escreveu também um roteiro pavoroso em que Krypton não era explodida e Lex Luthor era um alienígena. Deus, cara. Que J.J. Abrams também, né, entendeu? Deu capricha, suas, né? suas caneladas também, né? Caneladas para eles todos. Uhum. Aí depois vieram aquele MCG, foi o cara que dirigiu os dois filmes das Panteras, que dirigiu o Super-Homem. Como é que pode? O cara que o nome do cara é uma sigla, cara. Pelo amor de Deus, sigla. Cara. E aí o cara me pensou em Ashton Kutcher pra fazer o Super-Homem. Olha. Brendan Fraser. Olha. Entendeu? Aquele Josh Hartnett. Meu Deus. Pensar até no Matt Damon, cara. Não sei como. Você vai usar o quê? Bota. Plataforma, ora, bola. Bota de plataforma. Matt Damon de Super-Homem, cara. Deus me livre, cara. Né, cara? Chegaram a pensar no John Woo, chegaram a pensar no Oliver Stone, entendeu? Caraca! Mas aí o que acontece? Super-Homem no deserto com uma cobra, cascavel. Uma conspiração acontecer, né, cara? Não é verdade. Mas vamos falar do filme. Chega dessas fofocas de bastidores, senão a gente não tem tempo. Eu falo com o Bryan Singer. Isso, fala. Ele tava naquela coisa, chove no mole com X-Men, né? Que ele vai ou não vai, sei lá o quê. E soube desse troço do Super-Homem, tava vago. Ele se encontrou sem querer, esbarrou com o Richard Donner num hotel, no elevador. Olha que coisas que são meio milagrosas. Aí o Richard Donner chegou pra ele e falou assim: olha, se algum dia realmente fizerem fazer um Super-Homem, tô há 10 anos nessa novela, eu queria que fosse você que fizesse. Toda a minha bênção pra fazer esse filme. O Richard Donner deve ter assistido os X-Men, ou sabe alguma coisa sobre isso, e comentou isso com o Bryan Singer. Foi aí que ele pegou o telefone e ligou pra Warner e se ofereceu a fazer um filme. Muito dizer, bom. Bacana, né? Bacana. E o Bryan, e eu sempre falei, cara, quando eu soube que isso ia acontecer, que ele tinha largado o X-Men pro Super-Homem, todo mundo ficou meio assim, meu Deus, e aí eu falei, olha, eu já vi dois filmes dos X-Men bons. Eu prefiro sacrificar mais um filme do X-Men por um filme do Super-Homem bom, porque eu sabia que aquela, que tava uma bagunça a história do Super-Homem, podia haver uma mega boga bosta. E aí, quando eu vi Bryan Singer, eu fiquei calmo, cara. Mesmo quando teve aquela história, quando saiu a sinopse que o Superman ia ter sumido por 5 anos e que Lois Lane ia ter um filho e todo mundo teve um filho, os fãs, né? Meu Deus, como assim? Eu falei, calma, calma, porque o cara, se contar a história bem, vai ser uma história legal, cara. Você vai ver. Eu tinha confiança, eu perdi o medo. Quando entrou Bryan Singer, perdi o medo eu tava certo. X-Men 3 foi o sacrificado. E o Super-Homem foi bom. Então agora vamos entrar na nossa zona de spoiler! O filho é do Super-Homem. Toma! Confirmando que o Ciclope é um corno vagabundo, cara. Em todos os lugares que esse cara vai e leva uma galhada. E o Bryan sempre levando ele pra levar essa galhada, né, cara? Ai, Escapando, cara, não tem como escapar. Agora, pelo menos, ele foi um pouco herói nesse filme, né? Teve umas tomadas boas, tentando salvar o Super-Homem, aquela coisa. Não, eu achei boa, legal. Ele foi lá. Principalmente ele indo salvar a família. Eu achei bem legal. Isso, achei bacana também. Isso. Mas legal, vamos cara, começar do começo, né? Isso. Que é a explosão de Krypton. E na primeira cena do filme eu descobri que o Joel não é cientista porra nenhuma. Ele era o único cara que olhava pro céu, porque o sol, meu amigo, tava gigantesco, tava indo pra explodir, cara. Olha, galera. Tá bom. Vocês não estão percebendo nada aqui? Não, não tá diferente? O sol pulsando. Ai, muito bom, cara. Parar na Zona da Fantasma, você não fica aqui com a gente, cara. É, muito bom. E esse... Esse aqui é mais... Esse aqui eu acho que é o ponto mais difícil da origem do Super-Homem de ser explicado, né? Por que que os kryptonianos não se salvaram? É, ou pelo menos o... Se o meteoro for atingir a Terra, a gente tem que fazer mesmo, né, cara? A gente tem que pensar pra acertar aqui, né? Não adianta. Cara, esse é aquela tecnologia toda, né, cara? Impressionante, né? Eles podiam ter feito o negócio do bebê Super-Homem engatinhando lá no laboratório... E aí cai dentro da nave, esbarra na alavanca e a nave sai voando. Que horrível, está cara. Sem nós! É, não adianta, esse é o argumento de 1938, já tá clássico e tem que ser isso, né, cara? Sim. Olha só, o filme começou com uma surpresa muito agradável, que foram os créditos serem iguais dos filmes originais. Iguais, iguais, é perfeito. Muito bom, cara. Eu fiquei surpreso, eu não acredito. Que filme bom. Já podia sair. Acabou os créditos, podia sair, que eu já tanto tava que satisfeito. Você saiu antes do final, né? De tão emocionado que ficou. Ai, meu Deus. Ah, essa história... Lembra. Eu passei mal, porra. O Jovem Nerd foi... ficou tão feliz de ver o Super-Homem que teve um piripaque do Chaves no final do filme. Comecei a suar frio, fiquei preocupado, vou ter ataque do coração. Aí ele... Mas pelo menos a velha é isso. Olha, pra ver que o Gianni Kini não faz com o coração desse rapaz, hein, cara. Pelo, pelo menos arrastei o Azaghal pra fora comigo. Meu Deus. Que assistir. Pelo menos assistiram mais de uma vez no começo do filme. Mas isso é que dá, o cara vai no cinema sem pagar, a gente consegue essas mamatas aí do Marabás pra estreia. O cara enche a p*** do rabo de Coca-Cola sem gás, achando que vai se dar bem, cara. Eu tinha tido insônia dia anterior, tava cansado, foi uma monte de coisa. É, criptonita vermelha. Mas o filme, voltemos ao filme, né? Então, começa ótimo, começa super adrenalina e tal, e de repente ele cai e aí não levanta mais, não conseguiu me levantar da cadeira, sabe? Eu gostei, mas as pessoas que se incomodaram, elas meio que com isso, a segunda vez que eu vi o filme, eu senti que, poxa, Bryce Tiller podia ter sido um pouco mais rápido nessa cena. Mas eu também achei isso, cara. Eu, assim, a gente saiu antes do final, né? Uhum. A gente saiu antes do momento que eu esperava ser o ápice. Que ele vai enfrentar o Lex... Voltar pra ver que a gente saiu justamente na hora que a ilha lá do Lex Luthor é criada. E aí a gente, quando eu fui rever o filme, eu falei, agora é o momento que ele pegar pra capar. E não. É, sabe, é caidinho, né? É, e o que acontece? A cena que te deixa completamente enlouquecido, que fez inclusive as plateias norte-americanas aplaudirem junto, é a cena que ele salva o avião, né? Que é uma cena de adrenalina máxima. Isso, é. O ponto alto do filme de aventura é aquilo. E depois na cena da ilha, realmente deixa a desejar, né? Mas aí o que aconteceu? Ele cometeu o mesmo erro do George Lucas? Botou o Yoda lutando muito cedo? É, eu acho que na cena da ilha ele não quis mostrar, tipo, a força do Super-Homem, que a gente já sabe, ele não quis mostrar as fraquezas dele. Tanto que eu acho que a cena dele voltando do Richard tendo que voltar pra salvar o Super-Homem, aquela cena dramática dele dizendo, não, eu tenho que voltar pra lá, tipo, aquilo é minha missão. Era a chance de ligar eles, né, mas ele salva ela salva ele, e etc. Cria uma ligação entre os dois, uma conexão, né? É e tem aquela coisa do risco, tipo, ele não tem aquele... Ah, eu voltar pra lá é quase morte certa, porque eu tô voltando pra uma ilha de kryptonita. É, mas... Eu tenho que fazer isso. Ah, tá, você tá falando depois, quando ele volta pra lá. Isso, e o Bryce Singer tem uma coisa, ele falou desde o começo, isso aí ele avisou desde o começo pra todos os ventos, eu não estou fazendo um filme de aventura. Eu estou fazendo um filme sobre um romance entre duas pessoas, sobre os conflitos que uma pessoa que pode ser um super poderoso, mas a super força dele não vai resolver os conflitos internos que ele tem. Ele falou isso várias vezes em entrevista. Então, quem foi sabia que ia te encontrar isso? Eu não. Eu vou falar uma coisa, me surpreendeu o Brandon Routh trabalhando nesse filme, que é um ator novo, né? Fez umas participações de seriados americanos. E o que o Bryan Singer pediu para ele fazer, ele fez direitinho. Isso que eu queria deixar registrado, porque não foram caras e bocas, nem olhares sensuais, nem nada disso. A pessoa que realmente entende de interpretação, estudou interpretação, sabe que o que ele fez ali foi mandado pelo Bryan Singer, errado ou certo. E a gente sofre com aqueles conflitos dele. Eu vi gente assistindo o filme também, textos ficaram como, mas eu vi gente que chorou no filme. Eu vi isso no filme. E vi, inclusive, na cabine de crítico, gente ficando um pouco emocionada, não chorando. E depois assisti o filme no cinema com todo mundo, eu vi gente que ficou com olhos marejados, ficaram dando lágrimas. Então, essa era a intenção do Bryan Singer. E eu reparei que essas pessoas que ficaram com os olhos mais, assim, lacrimosos, dá pra ver que não era o típico comprador de quadrinho. Qual é o simbolismo dele caindo na Terra? Que todo ser de Krypton pode virar um cometa? A história inteira, todo o filme é focado no de que Deus, que ele seria, tipo, enviado por Deus ou um Deus. Isso. Bate na tecla. Aí, cara, é síndrome de Matrix, cara. Vocês estão querendo ver a historinha onde não tem, cara. Caiu o crucificado do espaço sideral? A criação de 38, amigo, do Schuster e do Siegel, que eram dois judeus, a grande, vamos falar, inspiração que eles tiveram foi em Moisés, você sabia? Não foi em Jesus Cristo, porque eles não acreditam em Jesus, os judeus. Foi em Moisés. Isso. A inspiração de Schuster está em todos os livros, você pode ler. De Schuster e Siegel, foi isso. Como Bryan Singer também é judeu, você sabe, mas também é judeu. Ele veio usar essa coisa, ele atualizou o tema para Jesus Cristo. Ele falou isso em entrevista já. A gente não tava vendo nada, desde 38 já é assim. E o Super-Homem sempre teve uma visão messiânica, né? Até isso, no texto do Jor-El que ele fala, olha, você... Isso. O povo da Terra pode ser bom, só lhes falta luz para o caminho. Por isso que eu lhe enviei você, meu filho único. Então né? Falta no segundo filme a Terra ser uma colônia de Krypton. É uma experiência de Krypton que a gente fez, e aí eu mandei Jesus Cristo aí para salvar vocês, e Jor-El é Deus. E todos os elementos, porque ele morre, né? E ele renasce, como Jesus Cristo morreu, e segundo os católicos. É, isso tudo. Ele ressuscita, né, cara? É o terceiro dia, né? É, ele cruz renasce, credo, hein, cara? Isso mas tudo é simbolismo. É apenas simbolismo. Não é que ele seja Deus ou que. É simplesmente simbolismo. Aquela conotação. É o símbolo de que você está dizendo que ele é uma força superior. É um ser que veio para nos ajudar, para nos salvar. Agora todo mundo é Jesus. Neo é Jesus. Superman é Jesus. Cara, Batman é cara, mas essas... Superman sempre foi isso. Mas essas figuras são. Então tá faltando criatividade. Porque quando o herói é bom demais, ou ele é mais messiânico ou escolhido, pronto, é Jesus. É Deus. Mas, cara, mas isso mas não é crucificado no final. Irmãos... Ah, isso é ruim. Mas peraí. Mas os próprios irmãos Wachowski disseram isso. Quando eles põem aquela cabine, com o Neo e tudo mais. Uma das inspirações do Wachowski foi o Super-Homem. E esse lado messiânico salvador tem a ver com o Super-Homem. O Wachowski cansado de falar isso. Tem até aquela cena que ele entra na porra da cabine e sai voando. Não, isso sim. Mas é. É, um sábio. Cara, mas isso tá na cabeça das pessoas. Tá num subconsciente, cara. Coletivo, que é realmente a história do Salvador, ele existe, cara, tá entre nós, todos nós queremos, o Super-Homem, ele é admirado, que a gente fala assim, porra, não gosto do Super-Homem, aquele escoteiro, gosto mais do Batman, gosto mais do Wolverine, que é motherfucker, mas no fundo, quem a gente queria ver aqui na Terra era o Super-Homem, salvando todo mundo, salvando as pessoas das catástrofes. Sem discriminação nenhuma. É o que ele fala, as pessoas querem um salvador, elas clamam por um salvador o tempo todo. Né? É exatamente a cena quando ele leva a Lois Lane pra mostrar, leva ela voando, ele chega lá em cima e fala, eu escuto eles todos pedindo. Isso. Ele fala isso. Isso, mais uma coisa meio divina, né, cara? Escutando as regras. O que a gente mais faz é isso, quando a gente quer rezar, né? Ah, Deus, me salve disso, me faça isso, por favor, sei lá o quê. As pessoas que acreditam, né? Então, e o Super-Homem tá lá ouvindo isso. Então, exatamente. Então é impossível não fazer ligação do Super-Homem com a figura messiânica, salvador de Jesus Cristo, ou de qualquer outro. Né? Exatamente. É. O filme, eu acho ele muito mais um drama de aventura, um drama de aventura com romance, do que um filme puramente de aventura estilo quadrinhos. Vocês acabaram de estragar o filme pra mim. O filme agora é uma... É uma merda foda, cara. O primeiro filme tem isso. Jesus Messias. Mas, cara, você não precisa ver por esse lado também. Não dá, cara. Você não precisa ver. Não é isso. Você não precisa ver por esse lado se não quiser. Isso é a escolha. Na verdade, está no olho do observador. É. Agora é uma merda. É, a nave espacial acabou, vamos pra casa. Passou a cena da nave, pode levantar, teu piripaque que for e vai pra casa, cara. Porque depois é só p**eta até o final. Uma coisa... Um detalhe, o Super-Homem, eu considero dos filmes que saíram esse ano, muito melhor que X-Men 3. Ah, sim. Não, mas X-Men 3 foi uma merda. Então tá, vamos terminar as considerações finais sobre Superman Returns? Nenhuma, mas um abraço, que... né? Tá bom. eu só queria dizer o seguinte, eu acho que o filme é um filme nota 7, como eu disse antes. É um filme bem feito, tem problemas de ritmo, que eu já tinha colocado isso na matéria, já tinha comentado com o Jovem Nerd. Mas foram as escolhas do Bryan Singer, entendeu? E quem sou eu para questionar as escolhas dele, tá entendendo? Até porque ele já fez muito pelo cinema com outros filmes. Agora, o que eu rezo é que no segundo filme ele resolva um pouco melhor esse conflito e consiga dosar mais aventura e tá no caminho certo. É, exatamente. Apesar que ele continue... Exatamente. Não, mas eu acredito que ele esteja seguindo a mesma fórmula que ele fez com os X-Men. Existe isso, uma diferença básica aí. Nos X-Men... O filme tem pouco conflito e tereréu porque ele não tinha dinheiro e nem isso. Tempo. Nesse filme ele teve dinheiro e tempo, cara. Ele não fez porque não quis. Mas ele tem uma franquia que tá parada há 17 anos, 18 anos. E tá vindo de uma novela de dinheiro que, tipo, ele já tá na cabeça dele, já tava se recaindo sobre a cabeça dele, todo o dinheiro que já foi gasto pra fazer esse filme. Assim, cara, mas ele teve muito mais dinheiro do que ele teve no X-Men, isso é incontestável. E o X-Men, eu achei. O X-Men 1, eu acho muito melhor que o Super-Homem. Você é um idiota. É.